casei com uma mulher com 1 metro de altura. Ui, ui, ui, pesa 120 quilos, não tem carne, é só gordura. Ui, ui, ui, nunca vi coisa mais feia do que essa criatura. Ui, ui, ui, já ganhou 200 prêmios em concurso de feiura. Homem que fugiu da sepultura. Que mulher, hein, Barreto? Coisa brava, hein? Eu tinha uma fazenda com um grande capataz. Ui, ui, ui, era um cabra decidido, no gatilho bom demais. Ui, ui, ui, quando viu minha mulher, ele Marroais. Ui, ui, ui, saiu numa disparada, nem sequer olhou pra trás. Ui, ui, ui, depois disse lá na vila que encontrou com Satanás. Que mulher, hein? Barbaridade, que coisa. Eu levei minha mulher numa exposição de gado. Entremos no recinto, correu boi pra todo lado. Ui, ui, ui, o dono da exposição quase morreu assombrado. Ui, ui, ui, um peão de boiadeiro caiu duro, desmaiado. Ui, ui, ui, de susto ela matou 4 tiros e 2 soldados. Que mulher, hein, Barreto? Barbaridade. Mais feia do que Deus me livre. É verdade. Levei a mulher pra casa, veja só o que aconteceu. Ui, ui, ui, um gado de estimação olhou pra ela e deu no breu. Ui, ui, ui, um espelho milagroso meu problema resolveu. Viu sua cara de desgosto, até morreu. Ui, ui, ui, acabou-se a mulher feia que tanto susto me deu.